Muviado. E Muviado. E Mucuzão. E Muviado. E Mucuzão. E Muviado. E Mucuzão. Vai tomar no cu, emo. Vai tomar no cu, seu viado. Emo do caralho. Emo, enfia a franjinha no cu. Emo, enfia o piercing no rabo. Emo, vai dar pra... sei lá. Emo, vai dar pra Emily. Emo, emo, emo. Vai dar pro Simple Plan inteiro. Emo, emo, emo. Vai dar pro Panic de disco inteiro. Eu escrevo tragédia. Eu escrevo emoções. Morre, emo.